A sua rádio onde você estiver. Muito bom dia, excelente dia também a Joyce Busanello, que apresentou o programa Mulheres, né? E que não é esposa do Sidney Busanello, que faz o spot aqui na rádio, e nem irmã também, ok? No programa que vem a Joyce conta aí, fique ligadinho aqui na Transamérica. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o programa Fronte em 104.5 no aplicativo Transamérica Foz e no site transamericafoz.com.br, tocando música e também trazendo descontração na sua manhã de sábado, 6 de maio. De 2017. Interaja conosco, WhatsApp 45988282828, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E sabe aquela história da indústria das multas de trânsito? Então, né, nesta semana, até em função da volta do feriado prolongado, muita gente reclamou, né, da Polícia Rodoviária Federal, que emitiu só aqui no Paraná mais de 6 mil multas por excesso de velocidade entre sexta e segunda-feira. Bom, uma das reclamações dos motoristas é que as equipes com radar móvel não estavam em local visível ou fiscalizavam em ponto onde supostamente não haveria grande risco de acidentes e tal. Mas, na boa, né, não é porque a Polícia Rodoviária Federal está fiscalizando no ponto X que você vai andar na linha só ali, né, e pisar na tábua e fazer ultrapassagem proibida em todos os outros pontos, colocando não só a sua vida, mas a vida de terceiros em risco, né? Você que dirige nas rodovias sabe que isso acontece, que o que não falta na estrada é maluco imprudente, então pra que se expor e tornar-se mais um dos loucos do trânsito? Pois é, nas cidades mesma coisa, né? Uma das reclamações mais frequentes é em relação aos radares e aos furões, que seriam parte de uma indústria corrupta das multas, com ordem de arrecadar e tudo mais, mas sendo bem direto, né? Digamos que essa indústria realmente exista, ok? Sabe qual é a melhor forma de nunca ser afetado por ela? Você sabe sim, você sabe qual é. É não ultrapassando os limites de velocidade, não furando o sinal. Afinal, né, se as regras existem, algum motivo por trás deve haver. E no caso específico do excesso de velocidade, é a existência aí de estudos e vários estudos brasileiros e estrangeiros que mostram que andar 10 km por hora acima do limite permitido, por exemplo, aumenta muito a sua chance de provocar acidentes e acabar matando alguém ou então não sobrevivendo para contar a história. Sendo assim, ó, dirija com calma, com tranquilidade. Mais vale andar dentro das regras do que viver reclamando, né, das supostas injustiças provocadas por elas. E mais vale aí chegar um pouquinho mais tarde, né, do que se arriscar ou então simplesmente não chegar. Porque carro e moto, esses aí que você conduz, carro e moto podem ser bem mais que um meio de transporte. Podem, inclusive, tornar-se armas em caso de uso inadequado, como bem nos lembram as ações do Maio Amarelo, que chamam a atenção justamente para isso, né? Para as pequenas atitudes de segurança que podem contribuir para a paz no trânsito, que, em números brutos, acredite, hein, mata mais aqui no Brasil do que a guerra civil na Síria, por exemplo. Para que você tenha uma ideia aí da quantidade de gente que acaba morrendo, né, no trânsito todos os anos aqui no Brasil. Fronte Transamérica, até meio-dia. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. O Atlântico tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Ah, nós não vamos pagar nada. Ah, nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. lugar. Pois querido entrar, pois esse imóvel está pra alugar. Está pra alugar, meu Deus. Mas não vamos pagar nada. Música aqui no front. E qual é o jogo mais difícil do mundo? Olha, as opiniões são divergentes, mas eu não tenho muita dúvida de que, com certeza, é o tal do jogo do amor. E bota aí, no fundo, né, no bom sentido, claro, uma trilha de amor para ilustrar este jogo do amor. Vamos lá! Essa trilhazinha sapeca no fundo aí, né? E dito isso, eu quero aproveitar este espaço no rádio para um serviço de utilidade pública, porque tem gente que acha que a internet é a solução para todos os problemas. Não é, não é mesmo. Olha só, o caso, por exemplo, do Antônio Sérgio, que já fez vídeos, publicou fotos na internet, tudo isso em busca do amor e até agora não encontrou. Nós vamos tentar aqui no rádio, cara. Quem sabe as mulheres solteiras aqui da cidade e da região estão ouvindo e ficam aí encantadas pela sua voz, né? Vamos lá, Antônio Sérgio, diga aí suas qualidades. Minhas qualidades, por eu ser um cara safadinho, pegador, tenho uma boa pegada, sou experiente no amor, que eu vou falar bem a verdade, meu trabalho bonito, gostoso com meus, as moças não vão achar em qualquer esquina, não. Que eu, além de ser fiel, sincero, ser honesto, ser de bom caráter, responsabilidade, eu também eu sou, o que que eu posso dizer que eu sou safadinho, sou pegador. Antônio Sérgio, mulheres ouvintes do front, que é o homem perfeito, o homem ideal para realizar, ó, todas as suas fantasias. Sou conquistador, sou sedutor, sou bem experiente no amor. Para realizar qualquer fantasia sexual, qualquer garota que namora comigo, eu posso realizar todas as fantasias sexuais de uma mulher. Para isso eu sou bom de cama, no caso, né? Quem quiser me provar, me cimentar, você diz aí, vai pedir bis, no caso, né? De um rapaz bonito e gostoso como eu, as moças não vão achar em qualquer esquina, não. Eu me garanto do que eu falo, né? Eu falo e provo, né? Se alguma moça quiser me cimentar, ficar, namorar comigo, vai ver que eu sou um cara bem interessante, né? E o Antônio Sérgio é também um cara na idade certa, ainda com o ímpeto da juventude, né? Mas a experiência da maturidade, ó, batidão, hein? E o que é mais importante nisso tudo? Olha só, o Antônio Sérgio não é de falar, é de fazer. Fala aí, Antônio Sérgio. Sou novo, tenho 36 anos de idade, né? Então, qualquer mulher que quiser realizar as fantasias comigo, né? Quiser ter intimidade comigo, mas daí fica só entre duas pessoas e quatro paredes. Eu não sou de falar, daí. Aí eu sou de fazer, no caso. Eu não falo, eu faço, no caso, né? Mas o que a mulher pedir, no caso, não sou de comentar com os outros, com outras pessoas, né? Aí entre eu e a mulher, no caso. É só entre duas pessoas e quatro paredes, no caso, né? É isso aí que eu tenho pra dizer. E se você, mulher ouvinte da Transamérica, ainda está na dúvida, ouça só o dote que o Antônio Sérgio, um cara moda antiga, hein? Tem pra você. Só esperando pelo casamento. Tem uma propriedade, pra moça que quiser não é casar comigo, eu tenho uma propriedade, é um terreno grande e duas casas. Minha propriedade é com a escritura do terreno, avaliada em 600 mil reais. A moça não é, e tem a escritura, a moça que não é casar comigo, depois que casar no civil, ela fica dona do terreno das duas casas. Que tenho, né? E minha propriedade, meu terreno, as duas casas, 15 metros de frente por 45 metros de fundos. Foi avaliada pela imobiliária, vale 600 mil reais. E aí a moça que não é casar comigo, Antônio Sérgio, estou bombando na internet, fazendo sucesso nas redes sociais, fica dono do terreno das duas casas, né? Mas eu quero que uma moça gosta de mim por amor. Este é o Antônio Sérgio, solteiro que bombou nas redes sociais nesta semana com seu vídeo procurando amor. E olha, nós aqui do front, Antônio Sérgio, num serviço realmente de utilidade pública, submetemos o seu vídeo à análise de um especialista na arte da conquista. E quem é ele? Homem do Google, versão nacional do buscador, bom dia! Bom dia, Guilherme. Obrigado pela parte que me toca. É, mas não tem parte nenhuma minha te tocando não, rapaz, se liga. Calma, Guilherme. Não leve tudo por trás. Não levo mesmo, não mesmo. Homem do Google, com base em toda a sua experiência de pegador da internet, onde é que o Antônio Sérgio está errando, né, que ainda não encontrou o amor nas grandes redes? O único erro dele é não ser eu, Guilherme. Não ser você? Claro. Se ele fosse eu, já estaria com todas as mulheres lindas, cheirosas, maravilhosas. Beijos. Me acessem. Me liguem. Miau. Ok, mas como ele é o Antônio Sérgio, pessoa física, e não tem como ser você, homem do Google e pessoa virtual, o que ele pode fazer? Nada. Se joga. Foge pro mato. Adeus. É, senti uma pontinha de ciúme aí do homem do Gogli, hein? Deve estar com medo de perder aí nessas mulheres lindas, maravilhosas e cheirosas que ele sempre fala, né? Enfim, perdê-las para o novo galã da internet. Fronte Transamérica até meio-dia e ó, boa sorte, Antônio! Hoje eu vou sair pra encontrar o amor que eu espero há tanto tempo e ainda não rolou. O vento diz que é hoje meio a multidão, que eu vou encontrar a dona do meu coração. E aí sempre sorrir e chorar e ter alguém pra compartilhar sempre. Viver pra alguém que me ame e dividir sempre. Felicidade, amor, então me encontra. Ou deixa eu te encontrar, me encontrar. Ou deixa eu te encontrar, me encontrar. Ou deixa eu te encontrar. Mas vou mandar todas que eu puder. Vivemos tempos de loucos amores. Só é feliz quem sabe o que quer. Me encontrar. Ou deixa eu te encontrar. Me encontrar. Ou deixa eu te encontrar. Me encontrar. Ou deixa eu te encontrar. Me encontrar. Ou deixa eu te encontrar. Se você até é pensando em me encontrar. Como sou, aonde estou, aonde quero chegar. Como sou, como é que vai ser, aonde eu vou te levar. Mas se você me ver, pode acenar pra mim. Já pensou que louco te encontrar assim? Eu vou na boa, eu vou na pé, sei que eu vou te encontrar. E quando eu te encontrar, nós vamos comemorar. Me encontrar. Oh, deixa eu te encontrar. Me encontrar. Música aqui no front, e ontem vocês devem ter visto, né, na quinta-feira também, que após a queda ocorrida na quarta no WhatsApp, que ficou cerca de 2 horas offline no mundo inteiro, teve uma galera que começou a compartilhar mensagem dizendo que quem não divulgasse, quem não passasse aquela corrente adiante, não se salvaria, que o WhatsApp dessas pessoas passaria a ser pago, enfim. Meu único comentário sobre isso é, caramba, né, já estamos em 2017 e a galera continua acreditando nesse tipo de corrente, né, do tipo, o Mirk vai passar a ser pago, lembra? O e-mail do Bol vai passar a ser pago, o Orkut passará a ser pago, o MSN também vai passar a ser pago, enfim, tudo isso já foi dito e o que é que aconteceu? Me diga aí, nada, absolutamente nada. Mas já que tem gente que acredita em tudo, eu resolvi pegar uma carona nisso e fazer um teste aqui. Pronto, eu estava digitando uma mensagem agora no WhatsApp, né? O WhatsApp aqui da rádio. Vou mandar para os contatos, isso, dizendo que a partir da semana que vem o programa Front vai passar a ser pago e quem não repassar a mensagem adiante vai ter o WhatsApp cancelado. Vai também ter que trabalhar 12 horas por dia de domingo a domingo e também não vai se aposentar nem se atingir a idade. Enfim, vou apertar aqui. Pronto. Enviado. E já tem mensagem chegando. Olha aí, ó, não é que funciona mesmo? Se bem que pelo tempo que demorou, né, para o cara compartilhar a corrente, mandei. Questão de segundinhos ele já compartilhou. Não deve nem ter lido, né? Só se tiver leitura dinâmica, impressionante. Pessoal, vai repassando aí, galera. Senão eu vou cobrar de vocês, hein? Vou cobrar, hein? Fronte Transamérica, até meio-dia. Música aqui no front e posso te fazer uma pergunta? Como é que é seu nome? Tem muita gente com a mesma idade com um nome igual, tipo, se seu nome é Jennifer, Jéssica ou Thiago, possivelmente tinha alguém, né, com o mesmo nome na sua turma da escola. Devia ter, né? Eu pergunto isso porque em determinados anos, né, alguns nomes acabam ficando na moda. Geralmente aí por causa de algum personagem ou de alguma celebridade que estava fazendo sucesso lá atrás, né, no ano em que sua mãe estava grávida. E eu puxo esse assunto também porque o Registro Civil divulgou nesta semana a lista dos nomes mais registrados no Paraná no ano de 2016, com alguns nomes aí tradicionais e outros nem tanto. Por exemplo, né, Maria. Maria continua na liderança. Foram 7.853 criancinhas registradas com o nome de Maria, seguida aí por João, na segunda colocação, 5.109, Davi, com 4.459 e Ana, com 4.304. Bom, Arthur está na quinta posição, com 4.075 criancinhas paranaenses registradas com esse nome em 2016. Na sequência aparece Miguel, com 3.673, Pedro, 3.013, Alice, 2.507 crianças, Laura, 2.377, fechando aí o top 10, né, Enzo, com 2.363. E aí eu pergunto a você, cara ouvinte que está grávida, qual nome você vai dar pro seu menino ou menina? Ó, quer uma ajuda? Vamos lá, né? Não sei se você quer, mas vamos ajudar igual. Aqui vão algumas sugestões. Por exemplo, nome de menino. Garanto que não vai ter ninguém com esse nome repetido na turminha dele, né? Se você batizar o seu filho como, por exemplo, Reni, Aécio, Luiz Inácio e José Dirceu. Olha, pode batizar que não tem erro. Seu filho nunca vai ter nome repetido na turma. Nome de menina agora. Vamos lá. Dilma e Glaze. Olha, probabilidade quase zero que alguém batize meninas aqui na cidade com esses nomes, né, em 2017. Então, vai na boa. Pode registrar que é batata, viu? Sua menina nunca vai sofrer com o nome repetido na escola. Ou então, sei lá, né, escolhe nomes aí de 1000 anos atrás, ou mais até, né, lá do século IX, do tipo Ermengarda, Recaredo, enfim, né, só depois você vai correr risco aí de que seu filho queira mudar o nome judicialmente, né, Fronte Transamérica até meio-dia. E eu já conheci uma Ermengarda, hein, impressionante. Você está ouvindo Front na Transamérica. Ai, ai, ai, ai. momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha que a gente até gosta, mas que engana tanto que a gente fica até meio tongo, né, depois de ouvir por 10 horas seguidas, que é a duração dessa música aí, viu? Quer fazer um teste? Ó, vai lá no YouTube, quem sabe você encara aí 10 horas seguidas dessa maravilha no fundo, né? Que espetáculo a galera na posse do prefeito Chico Brasileiro na segunda-feira, hein? Como foi uma posse extemporânea, digamos assim, e não tinha muita concorrência, né, de evento pelo país, o que não faltou foi autoridade marcando presença e achando até que escaparia das vaias das festas do Dia do Trabalhador, por exemplo, né? Lê do engano. O que não faltou foi vaia do povão quando foram anunciados os nomes de figurões, como, por exemplo, o ministro Gilberto Kassab, fundador do atual partido do Chico, e até mesmo pro principal nome do PSD aqui no estado, né? O Ratinho Júnior, cujo nome é frequentemente citado como candidato ao governo do estado no próximo ano. É, olha, se tivesse Lula e Dilma, então, jogavam até bomba lá dentro. Se tivesse Temer, Aécio e Serra, bom, ia ter vaia. É, agora, não sei se ia ter bomba, porque aí é um pouquinho diferente, né? Algumas indignações são mais seletivas, não é mesmo? Vamos lá. E tem pessoas que caladas são verdadeiros poetas, certo? O Felipe Melo, por exemplo. Se ele ficasse limitado apenas a jogar futebol, só futebol, tá? Não disse MMA, só futebol, eu acho que seria até um bom jogador. Sei, né? Acho que sim. Embora nada me tire da cabeça aí aquele Brasil e Holanda na Copa do Mundo de 2010, né? Lembra lá? A trombada do Felipe com o goleiro, o primeiro gol da Holanda, a falta e a expulsão, depois a virada holandesa, enfim, eu lembro disso. Então, o Felipe Melo, essa semana, ele acabou surpreendendo, abrindo a boca aí, falando de política, né, desejando pau nos vagabundos e declarando apoio a Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Bom, de pau em vagabundo, o Felipe entende, né? Já de política, olha, opinião, cada um tem a sua, mas opinião que vem acompanhada de palavreados como vagabundo e coisa e tal, a gente olha ressabiado, né? E essa de que o WhatsApp vai ser cancelado ou vai começar a cobrar de quem não compartilhar corrente. Cara, deve ter gente que se diverte criando esse tipo de asneira e vendo o pessoal compartilhando na maior inocência, né? Não é possível. Depois que falam aí que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, basicamente é isso, né? Na política, nas correntes de WhatsApp. Ô povo que gosta de ser passado pra trás na lenga-lenga do engana que a gente gosta. E vamos agora ao primeiro intervalo da manhã deste sábado aqui no Front. Tem feriado prolongado na segunda ou na terça? Não tem? Caramba, a gente acostuma rápido, né? Pena que o que é bom acaba, infelizmente. No próximo bloco vamos falar de comida, food trucks aqui na Terra das Cataratas, no quadro Maravilhas Daqui. Vamos falar também da boataria aí na internet, né? Sobre o suposto namorado da Dilma, como se alguém tivesse a ver com isso. E claro, né? Vamos bater aquele papo com a mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Uma breve pausa e já voltamos. Programa Front até meio-dia.